Donostia eta inguruko herri guztietan irrati bidez 107.2 FM-an gaude Jan Jakun irratia. Donostiako euskaldun irratia. We'll get some rhythm started here and see what happens. Donostiako euskalstia ratiko euskalstia ratiko euskalstia Jantxako irratia. Jantxako irratia. Jantxako irratia. Egun da zazpi. Egun da zazpi. Egun da zazpi. Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get away. Igandero txantxakun irratian. When the sun is warm here on the beach, I feel you near me. It's your face, your hair, they're your kisses. I begin to delirium. I begin to shake and tremble. When the sun is warm. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa. tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco. Cuando calienta el sol. Kaixo, arratsaldeon, ze moduz? Ongi etorriak beste igande batean, Estoka Mairu irratsaiora. Jantxagun irratian 107.2. Gaur saiatuko gara hemen, bero honi, aurrea ematen, adi Estoka Mairu udako koloretan. Calienta el sol, se gita Taila Ferrorena, eta hau Gerardo Frisina, Tata Zomba, adi, eta gozatu. datuak bezala, ez da? Dator pian hori. Se gozua itxasartzean entzuteko hau. Universe of Peace. Eston Ienzi taldea. Eskema Records argitaltzean. Se gozua. Stock Music. Eta bueno, niretzat uda honetako diska hau da, Kuadron. Ez dakit ezagutuko duzuen berri berria da, baina produktorea bere bigarren diska. Gero kontatuko dizuet, abesti hau da, Neverland, Kuadron, udako diska. Ezta? Kuadron taldea, Avalanche diska, kaleratu du bere lehenengo diska. Proiektu honen atzetik dago Robin Hannibal, Dinamarkako produktorea. Rai taldearen atzetik dago produktore hau, eta hauain bere bigarren lana kaleratu du aurten, Koko abeslariarekin. Zepolita, bueno, engon altzarete, aurten janaztia, jasaldian? Ia no, ikusi duzu hau da Faroa Sanders. Astral Traveling. Bidai astrala. Udako koloretan, estokamairu irratsaioan, jantxakun irratian, ontazazpi.bi. Thank you. Txorua hueltatzen nahu, Ze polita, Astral Traveling Faroa Sander. Estoka mairi irratxa joan, bidai astrala egon zena Trinitateko enparantzan aurten Faroa Sanderen eskutik. Nik aurten egon nintzen ikusi ditut Robert Glasper eta Gregory Parter, nola ez? Irratxa joan entzuten duzuenok badakizue nire gustuak, ez da? Eta bueno, Robert Glasper ikaragarria Grover Porter baita, baina entzunun han abesti bat Robert Glasper Experiment egin zuten Get Lucky versio bat Daft Punkarena ezagutzen badakizuenez. Ba bueno, nik gaurko ekarri dut The Step Kidsen versioa Get Lucky udako koloretan Estoka Mairu irratsaioan. Like the legend of the Phoenix all ends with beginning. Planet spinning, the force from the beginning. We've gone too far to give up who we are. Let's raise the bar and knock us to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night. Thank you. Donostiako euskaldun irrati librea, Txantxakun irratia, Ze bertsio bolita hori, ezta? Step Kids, adi, aurten kaleratukute, eta bueno, ja bere lehenengo singela hortik handabila, bere bigarren diska, Troubadour izenarekin, Stone Throw argitaltzean okertzen ez banaiz. Bueno, ze moduz doazte udako koloretan. Abesti hau da I-69, Roman Jean Arthur. Donostiako euskaldun irrati librea, Txantxakun irratia. 107.2. Stop Amairis. Music only. Berrikuntza da, adi. Sanfa. Without a bestia, John Turks argitaletxean. Bere EP debut, adi. searching, yeah, I'm searching. Bestia, Sanfa bestaria. Segurazki berehala ezagutu duzue bere ahotsa, ezta? SBTR taldearen ahotsa da. Eta kidea estenatokian. Baita Jesse Warekin lan egin du eta Corless produktorekin ere. Short Story proiektu hori konpontzen hemen askotan entzun dugu Sanfaren ahotsa. Tuko dugu gure udako kolorekin, Two Banks of Four, One Day. Next day, just esto con Mayro, ¿Es? Esto con Mayro, energy. Shining Faroa Sanders, Leon Thomas, abeslariarekin. Faroa Sanders berriz. Udako koloretan. The one and only one. The one and only one. The one. Sanson, eki abestia. Ao chegar eu vou me espalhar na avenida. Pego violão, vou de cordão, de arrastão me acabar. Tempo fala, tempo embora vai. Carnaval é agora ou nunca mais. Toma decisão, levanta a mão, pede licença, pode andar. Quando o carnaval chegar, a fantasia muda de repente. Visto de mulata, batalata, de passista eu vou pintar. E o ano inteiro tento ser o que nunca vi, nunca vou ver. Eu sou eu, não volto atrás, e a decisão é agora. Thank you. We get some rhythm started here and see what happens. Vou fazer a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. Repare se estou errado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. E louvo pra começar, da vida o que é bem maior. Louvo a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar. Procede bem quem não para de sempre mais trabalhar. Que só espera sentado quem se acha conformado. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem estiver me escutando, atenção, atenção, que me escute com cuidado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvo agora e louvo sempre o que grande sempre é. Louvo a força do homem e a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra, louvo o amor que espanta a guerra. Louvo a paz pra ver na terra, louvo o amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer. Vou fazendo a louvação, louvação, louvação do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. De todos peço atenção, atenção, atenção. Falo de peito lavado, louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixa o que é ruim de lado. Louvo a casa onde se mora, de junto da companheira. Louvo o jardim que se planta, pra ver crescer a roseira. Louvo a canção que se canta, pra chamar a primavera. Louvo a canção que se canta, pra chamar a primavera. Louvo quem canta e não canta, porque não sabe cantar. Mas que cantará na certa, quando enfim se apresentar. O dia certo e preciso, de toda a gente cantar. Assim fiz a louvação, louvação, louvação do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouviram com atenção, atenção, atenção, saberão se estive errado. Louvando que bem merece, deixando ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando ruim de lado. Deixando ruim de lado. Se polita abesti hori lo bazaun barkatu Gilberto Gilarena berriskuratu dute eta berriz argitaratu dute Soul Jazz argitaletxean tradizio ikaragarria Gilberto Gin lo bazau diska. Hau aldiz, ozi, panemaz, abesti hau da, konsola zau. We'll be right back.

Uda, uda, uda, hau bai uda, ze berua urten. Berua baita ez tokamairu irratxa joan gaur. Bueno, oraindik 25 minutu baditugu musika gehiago entzuteko ez tokamairu irratxa joan, txantxagun irratian. Eta ekarri dut gaur entzuteko berrikuntza batzuk ere bai, esan farena aparte. Adibidez, urrengoan entzunen dugu Abigail Wiles, abeslari berri bat, XX Londotik gertu dagoen herri horretatik dator, elkartu da produktore batekin eta momentu zabesti bat eskaini dute interneten YouTubeen. Mantra, gerentzunen dugu, eta talde bat ere Traumaka, ere United Kingdom datoste, eta bueno, ikusiko duzu, talde oso freskagarria da. Eta bueno, gero ekarri dut Azimuk taldearen egin duen remixak, disko oso bat egin dute, eta nik Zepdiaz bertsioa eta remezkla ekarri dut. Orain entzunen ditugu. Estoko mai birratxa joa txantxakun irratian, udako koloretan, summertime. I seek solace in it. Vast expanse, I'm free to explore. To dip, dip in and out. To dip, dip in and out. Stop, stop, music, music, music, music, music, only, only, music, only, music, only, music, only, music, only, music, only, music, and only, music, only, music, and it takes me higher. And it takes me higher. Donostiako euskaldun irrati librea, irrati librea, txakun irratia, irratia, irratia, eunta zazpi puntu bi. Zeona, ez da Trumakaren abestia, Laiu, adi talde horrekin, berria da, ni bakarrik abesti hori ezagutzen dut, baina asko gustatzen zait, Brut, argitaltxan atera da. Hau gogoratu, Azimuz, Tanesha in da bixo, Zep Diaz Remix. Thank you. Bueno, etxean bazara gogoratu ordu bat barruan egongo da Kriston Festa guardetxean revoluzionaria nahiak ekarrute Ju Brown aldiontan, eta bueno, ez dakit zordu arte, baino Kriston Festa egongo da guardetxean. Jarraituko dugu gure azkeneko 10 minutu. Fuck you, homeless derelicts artistas. I'm sending fuck yous out to all your fake ass punks and to your whack MCs, cause I dislike your chumps. You fuck those crowds who don't get hype and get loud, and fuck them posses with them sloppy ass styles. Hey, fuck your moms, cause you're she frontin' my gear. Shouts out to Jumpstart, who fucked off a year. And fuck Stone Records, who said my music's too black. It was said way back though, right? Well, yo, fuck that. A fuck you goes out to all the trends on hype, and fuck you manufacture groups because you don't sound tight. Now fuck shit's a shit because it's only cock blocking. Down in rap music with all the shit rocks talking. Hey, fuck George Bush for storm wars and shit. And fuck the draft because my black ass ain't witty. Now this is just to get some thoughts out there. And fuck those kids who thought I wasn't aware. Cause 50 ain't thrifty, he's mentally strapped. Although I turn my back, I don't let it go. Cause what I heard about you ain't too cool, you know. So yo, fuck you. Hey, fuck those skins who wouldn't give up no game. And fuck those kids who try to steal half my name. A fuck you goes out to all the squealers on field. And fuck the non-believers cause the vibe is real. If I had my way, I'd stop you grilling the mush. I'd snatch the hole at your ass, or get my biscuit and bust. I tries not to fuss, but yo, enough is enough. I got to do whatever makes it clear not to fuck with us. Fuck false ass players who talk that studio max. And fuck the competition when they know who's the best. Yo, fuck those shorties who be dozing and such. Been jocking our dick, and now you're jocking too much. Fuck black ass dudes who could get better grades in. Fuck the stupid ass who made the California raisins seem like a black, and as a matter of fact, fuck anybody else who made some shit like that. I don't think them jokes, and yo, I back up my quotes. Whoever disrespects gets kicked in your throat. Now this is just to get some thoughts out there. And fuck who's offended, because I really don't care. See, my reply to that is fuck you, bro. Cause what you said about me ain't too cool, you know. So yo, fuck you. What I'm saying is plain, I get you chopped in your choppers. Although I don't yell, I'm still down to mop. With that, I give out shouts to the slums and the bums who be hanging in there and ain't accepting no crumbs. Yo, I'll be down with you if you'll be down with me. Thank God for my health, and baby, I'm out. Fuck you, man, you know what I'm saying? I mean, fuck you, you know what I'm talking about? Fucking hell. What is the norm to catch back the next? Haven't you ever heard me say that? What the fuck are you trying to do, stupid ass? Stop, stop, music, music, only, music, only, music, only, music, only, only. Towards you with her head down low. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last time. Looking for a savior, someone to save her from a dying self. Always taking 10 steps back and one step forward. word. She's tired, but she don't stop. For a new light, she closed her eyes, then she heard a small voice say, "You don't stop, no, you belong to me." She cried, "Maybe it's too late." Hotza, Laura Embula. Aurte honetako onenakoa dudarik gabe. Laura Embula jarraitzen du bere biragatik, bere biragarekin. Gaur egongo da Estocolmon, okartzen ez banaiz, Prince ere egingo dio teloneroz. Laura Embula, gogoratu, Sing to the Moon, bere lehenengo diska, ze disko ikaragarria, ikaragarria entzun beharko duzu. Bueno, heldu da garaia zuei usteko. Ze gustatu zaizue udako koloreak edo zer? Summer Spiritual Music. Hemen Estoka Mairu irratsaioan txantxagun irratian zeitasko falta errateko bakarrik opatzeko aste on pasa. Eta datorren astearte hemen egongo naiz zure igandean musika jartzeko. Mikel Saldizekin, aio!